Libra direita, 121, azul 2782. Torre, boa noite, Chaneiro 63, 13, final visual. Chaneiro 63, 13, fogo autorizado, 510, vento 08, 0 graus, 129, 20, altímetro 10, 1. Muito mais essa transmissão, entendeu? Eu li o pouso na pista 10. Chaneiro 63, 13. Sim. Azul 2795, descer para 4.010, esquina Delna 011. 3895, decolado ao 197, chame o controle, frequência 119.35. 935, boa noite, é 3895. Salvador, Salvador, muito. Boa noite, eu tenho 3895, está cruzando 1.300 na Dael Montepa. 3895, contato radar na decolagem, suba e mantém nível de voo 340 via saída da Delta. Terceiro Del, toma deu 340, 3895. 5 está restrito ao nível de voo 320. 320 restrito na 3815. É possível coordenar a Prod Monte para ficar 3815, quando possível? Salvador, boa noite, da 3305, final da 110, baixado travado. 3305, pouso autorizado, pistão 0, vento 0, 80 graus, número 9. Ele pôs pistão 0, da 3305. Pessoal, 3305. 3305, 125, 121. 2191. Solo 3305 livrando. 3305, boa noite, autorizando Alfa e Juliette, portão 05. 05, obrigado. Restrito ao nível de voo 320. Contato agora com 1251. Recife 251, recebeu 320, está 3895 ao volante. Percepção final do procedimento X-Ray da pista na 0, azul 2795. 2795, chame torre de controle 1 na noite, decimal 95, ajuste retornou a 1011 no 01. 1011, torre de 1985, obrigado. Salvador, muito boa noite, azul 2795. Azul 2795, muito boa noite, pouso autorizado, pistão 0, 080 graus, 1 quadra. E pouso azul 2795. Salvador, Xané, 6313. 313, boa noite, informação em curso é a Oscar. Para Guarulhos, eu já tenho 360 aprovado, o senhor está pronto para qual? Prossiga. Xané, 313, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via para Zulu no 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5064, Xané 63, 13. Transado 360, para Guarulhos, Ambrosio 10, Tabaté, Recorda 10, comando direita, Dael, Motiva 1935, 064. 6313, negativo Dael Motiva, saída Dael, transição Motiva. Dael, transição Motiva. Correto, cotejamento, Xenem 3, ano 3, portão 612, chame pronto para o pushback, acionamento. 1012. O Xenem 224, descem, mantém nível de voo 0, 620, via chegada Mari. Via chegada Mari, é o 060, o Xenem 6224, uma possibilidade da produtora, da presença. Pro de mar aguardando definição para sequenciamento e número para voo. Salvador, Cascadel, Ótima, é obrigatório passar pela posição Lira. conforme carta. Conforme carta. Ok. Nordeste de Salvador, mantendo nível de voo 160, em cruzamento para o Galeão. Qual a sua rota? É, se é autorizado pro de coral. Autorizado coral. Caixa, não. Obrigado, boa noite. Azul 2795. Prossiga. Efeito atrasado, chamado no solo, tem retorno. Falando 211. 211, sente. Confirme para o controle. É o voo na base 70, curso do inverno, está em formação óbvia. Você segue a flight. 1970, mantenha pro último pode intercepte a chegada, desça e mantenha o nível de voo 070, desça via chegada Mari. 1012, 1970. Ok, mantendo o perfil, tem que descer com o nível 14. Confirmo. O Xenon 6224, recuperação para sequenciamento, curva à esquerda, vou na proa 0625, desça e mantenha 2000 pés. Nesta proa, intercepte o localizador. Agora, descida 2000, começa a projetar o localizador, vai ser a 9720, ajuste do altímetro em Salvador 1012. 1012, já assisti a Mari, reportar estabilizado 9970. Máxima em Mari 250 nós, acompanhando a restrição de velocidade da carta de sequenciamento. Máxima 250 nós, terceiro dia.

Jada Bonfa 1012, ajuste do altímetro em Salvador. Dia chegada Bonfa, ajuste 1012, 2707. Chamar 6224 para o localizador completo de direita. Boia 070, livre ILS. No 012, ajuste a cruzinha no localizador. 070 para interceptar, autorizado ILS, descida Brasil, no 012, nosso Chamar 6224, semana que está. sequência, nós vamos primeiro? Entendi, pode repetir? Vamos dar um prazo na posição de 12 horas. Nós, na sequência, estamos antes dele ou vamos segui-lo? Vai segui-lo. Qual a sua velocidade? 200. Gente, desça e mantenha 2.000 pés. Autorizada a final do procedimento ILS, acusa no localizador 1012. O 970 restrito 4.000 ou DSV? O 970 está restrito a 4.000 pés. Certo. O 970 qual a velocidade? Estamos até 920. Gente, reduza abaixo de 220, nós com a mínima limpa. Mínima limpa 200. Gente, reduza até 200 nós. No caso, em necessidade será vetorado. 7, traço, posição 12 horas, o que faz a nossa sede? Será a segunda companhia, próximo apelo, entre Pelo e Duna. 1246, redução para 1709. Reduzindo, sempre dos dois traços. Localizadora 6224. 6224, chame a torre de controle 1-8-1995. Pressão 5 horas. Oi, boa noite, Xuxa 6224, final ILS, pista 0. Xuxa 6224, pouso autorizado, pista 0, vento 070 graus, 12 horas. Confirmar para o 6224. Pouso autorizado, pista 90, vento 070 graus, 129. Ele pousa 6224. Bravo, Gol 970, boa noite. Chené 6224, no solo 46, direito, 121, décima 1, no solo. Levar 21, décima 1, no 62. Gol 970, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Na liberação da defesa, 9970. Flash de operação para sequenciamento, curva direita, proa 240, limite que é de Mike 110 de Simbra, desça e mantenha 4 mil pés, 1.012 ajuste. Afirmativo, curva na direita, a proa 240, limitado pelo que é de Mike 110 de Simbra, 2707. Pista do pouso, pista, 2.46. Direto para o portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 6224. Boa noite, autorizado Alfa, chama ingresso da tia Juliette. Alfa, chama para 3.07. Azul 2707, esquerda para o 170. Desce, mantém 3.010. Esquerda 170, descendo para 3.010. O azul 2707. Localizador com o 970. 970, chame a torre de controle 1.8.95. 802, também sim. Azul 2707, autorizado 2.000 pés. Para o localizador, direita para o 120, reporte estabilizado. Esquerda 120, autorizado localizador, o azul 2707. Completa a esquerda até a proa 190. 190. Estabilizado no Leste, vai passar o Inter Serra. 1170, boa noite, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarda. Gomo 970, taxi via Alfa, chame para ingresso a taxi Juliette. Alfa, para estacionar, Gomo 1246, mantenha a posição antes da Juliette aguardar o ingresso. Localizador, azul 2707. 2707, chame a torre de controle no 8 decimal, 95. 95. 2707. 28 dessa via chegada até o nível de voo 080, ajuste no 012. Reporte, marcador externo, baixa a trava. Sete. Passou, Xenéia 3-1-3, com 153 a bordo. 153 a bordo, copiado, Xenéia 3-1-3, táxi aprovado via parte principal e Índia, até o ponto de espera Pistão 0, QNH agora no 012. Por gentileza, confirme a alternativa e autonomia. Sim, Xenéia de Alto, com 5 horas e 30, 3-1-3. Ainda se enche no ponto de espera quando pronto, chame Torre 1-8, decimal 95, 6-3-1-3, tem um bom voo. Obrigado, pronto, 2-9-5, boa noite, 6-3-1-3. Voo 1-2-4-6, andará passagem ao Airbus da Avianca, taxiando em direção ao ponto de espera, após ingresso Juliette para o portão 6-12. Avianca, Juliette 6-12, chegou no 2-1-3. Voo 1970, segue o Boeing da companhia, ingresso Juliette, portão 02. Vai ser no tráfego da companhia Juliette para o portão 02, voo 1970. Voo 1970, no solo 53, direita 121, décimo 1, solo. Direita 21, voo 1970. Boa noite, voo 1970, eu sou a Pedro. 1-1-7-0, boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07. Alfa 2707, fuso autorizado, pista 90, 0070 graus, 1-2-1. Ativo livre, pouso, azul 2707. Terminado, 57 milhas sudoeste de Salvador, mantém nível de voo 160, chame Ilhéus em 120, 1. 2707. No solo 56, 121, décimo 1, sir. 219, sir. Chile 6313, decolagem autorizada, pista no 0, 08, 0 graus, 121. Decolagem no 0, 8633. Localizador, ajuste no 012. Hoje eu reportará no localizador 031. Paulo Salvador, boa noite, ajuda aí, senhor. Noite, ajuda 2707, autorizado Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, ajuda aí, senhor. Alvo 970. 1970, prossiga. Negativo, 1170, ainda sem embarcador. 1170, por gentileza, confirme. Não há abrisador no portão 7, é isso? Afirmativo. A gente vai entrar no contato com a Vera. Obrigado. 3, Manoel. 313, contato no radar, subi e mantém nível de voo 360, vigilante. 360, pode parar ela? Quanto é o perfil da subida? O Xané 6313 sai da via aérea. Sim, 6313. O localizador. Torre de controle 1-9-5-9-5-9-8-8. 8-8. 1-9-8-8-8. Estabilizado na final. Cancelada a restrição de altitude em TAP, me dou o reporte no localizador. Reportará no bloco, obrigado. Se não é possível, eu estou com a morte, velho. Oi, Leda, guarda de coordenação, 6303. Leda, 6303. 78, Motorola 02, devia táxi à direita, táxi Alfa. Reporte antes da táxi Juliette. Voo 182. Alfa, reporte antes da Juliette 82. 82. Confirma, mantém a disputa troca a frequência 211. Chame só um 211. Voo 182. 211. Alfa. 1888, boa noite, autorizando Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, boa no 888. Então 3178, chame a torre de controle em 198 decimal 95. Obrigado, boa noite. Informação em curso, Papá, Recife, eu tenho já aprovado o nível de voo 330, prepare Puga, transição em Aracaju, e agora de 1 minuto, cobra. Só foi a saída, por favor? Puga, transição em Aracaju. 3305, pronto para cópia? Copia. 3305, autorizado para Serra Bravo, com o meu Foxtrot, via para o Zulu 17, nível de voo 330. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1-9-35, transponder 5074 com 3305. 3305, Recife 330, via para Zulu 17, Puca, Aracaju, decolando da 10, curva à esquerda, 1935, 5074. 5074, contagiamento correto, então 3305. Portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Boa. Zulu 1, obrigado. 3178, boa noite. 3178, boa noite. Autorizado Alfa, chama ingresso para que seja Gilete. Alfa, chama lá para que seja. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, tanto 3178. Portão 10. Portão 10. Solo, Solo Zero, azul 2. 459 e graças pronto. Afirmativo. Tem que dar pra fora. 140 e autorizado. Golf 677. Decola pista 1-0. Primeira curva direita. Saída da Coral. Controle de Salvador 199-135. Transponder 5101. 140 autorizado para Jéssica. Decola da 1-0. Coral. Primeira curva à direita. Estamos com o controle 5 de 935, transporte 5 de 1 de 0. Está correto, chame pronto. Obrigado.